5898, decolada 013, controle 1998, bom voo. 1998, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, web 5898. Boas, autonomia de 3 horas e 45, operando com fim. Tael 340, 5898. Ativo, Índia reportada pronta, 100%, 5129. Roger, web 580-080, send by 8-6. O web 5717, pode esperar da 1-0. Web 5717, além da cola 1-0, vento variável 2-9. Ali, ele fala no 0, é 5-7, 1-7. UAV 5717, decolado Zulu 8, controle 1198, bom voo. Obrigado, 198, bom dia. UAV 5808, ready to copy. Readability 1, ok, check if you promise. Alright, can you hear me now? Readability 5, web 5808, clear to Sierra Bravo Golf Oscar, flight level 340, via Peso 17, Foxtrot Romeo Mike, upper risk 10, Bravo Sierra India, after via flight Primrose. Take off from runway 10 after departure, right turn, Golly departure, Ofito transition, call code 5126 and departure 119 at the small 8. Alright, we authorized for level 340, we're going to depart for runway 10 with right turn. Golly is going to be the departure with Ofito transition via upper Zulu 17, Foxtrot Romeo Mike, upper with 10, Bravo Sierra India, and then complete as flight plan route. First one is going to be 5126 and control departure 119.8 for WebSat 5808. Web 5808, readback's correct, come right to start up and push back. 251-3325, Web 5898, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Dia 5973, bom dia, chegada a Mari. Desse mantenha 2000, ajuste 1012. Juliette, prossiga. Autorização de pushback, reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. O reboque via pátio 3, aguardando na entrada do pátio 1. Afirmativo, aguardarei. Jet 5717, passa nível 160, chama o centro em 1251, na antena 3325. 251-3325, 5717, bom dia. Bom dia. Salvador, West End 5808, we're ready to taxi with 94 people on board in during some 4 hours. Alternate, Daniel. Roger, West 5808, taxi from 1 India, coming ready for takeoff, the wind 010 degrees, 01 knots. Alright, we're going to fly Indian and India, holding short 1010, contact you to takeoff 5808. Salvador, Juliette, Juliette, pronto para ingresso paisano. Que Juliette, Juliette, autorizado ingresso no pátio 1. Afirmativo. Foro 995, redução para 200 nós. 200 nós, 995. Web 5808, clear for line up and take off from 910, wind call. 5973, passou a duna, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6, obrigado. Boron 995, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, ILS X-Ray, livre aproximação, reporte estabilizado, 995. Bom dia, Rio 5973, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Roger. Bom dia, chegada Bonf, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1012, vigilância radar. Web 5808, airborne at 31, call on 9.8, have a nice flight. 1980, thank you, good day, 5808. Morning, Webjet 5808 with you now, crossing 1700, climbing to 340. Jet 5808, climbing, maintain level 340, Goali departure. Goali departure, 340, 5808. Bom dia, 3201, na guarda cópia, 1186. 286. Solo 33, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. 95, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, 95. Bom dia, Salvador, é o 995, estabilizado, ele é X-Ray. Bom dia, Gol no 995, livre pouso no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, Gol 995. Jet 5808, clear to fly direct to Fito. Alright, clear of Fito, thank you, 5808. Juliette. Juliette, considere a partir de agora o término do reboque. Obrigado. Gente, bom dia. Eu esqueci Federal 9970, chegada a Mari, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste meio 12 vigilância. Vou inicialmente TAP, vai ser o número 2 na aproximação. Salvador, tá 3201? Só um momento para a cópia, tá 3201. Escuta. São 3201, com fins aprovado nível 360, rota DCT Leda, DCT Brídia, peso Luno 6. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, pós direto Bride com curva à direita. Transpone 5131, controle 1998. Positivo, autorizado com fins 360. DCT Leda, após DCT Brinde, apresentou no meio, decolou no zero, da El Leda, curva direita, transponde 5131, controle 098. Tá 3201, cotejamento correto, chame pronto. Agora. Bono 995, Solos 37, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, grato. Solo Salvador, Alfa, Yankee Bravo, bom dia. Bom dia, Alfa, Yankee Bravo, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Tente, Alfa, Yankee Bravo, autorizado o início do reboque no pátio 3, reporte na entrada do pátio 1. Ciente, obrigado. Funcionamento 3201. 3201, no livre pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado 3201. Bom dia, chegada Bonf, desse mantenha 3000, ajuste 1012. 5, bom dia, chegada bom, se desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 612. 612, 4 mil pés, na bom, bom, no 7 mil pés.